Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Logical thing to do is to bring up Wildman Fisher. Now, he's one of my favorite entertainers, and I'm sure he's one of yours. And I think it's only fitting on this night of nights that he gets up here and rocks out for you. He has told me that he has some new material. He's going to sing two new and unique songs from which you may never recover. Meanwhile, we're going to disappear from the bandstand, and after Wildman's immaculate teenage performance, there will be a brief intermission, during which I believe that they are going to admit some of the people who are waiting in line and have been waiting in line outside for most of the evening. I'd like to thank you very much for coming down to our recording session. And I hope that you have enjoyed some of the stuff we have attempted to do for you. God love you, each and every one. É a Floresta Encantada, os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, essencialmente músicas dos anos 60 e 70 do século XX. E hoje é um programa dedicado, com destaque alargado, dedicado a Frank Zappa e os Mothers of Invention, ao disco que saiu há bem pouco tempo, ao vivo, no Whiskey A Go Go, em 1968, uma edição com 3 CDs. Foi em julho, a 23 de julho de 1968, que Frank Zappa e os Mothers of Invention tomaram conta da sala de concertos na Sunset Strip, em Hollywood, Los Angeles, da sala Whiskey A Go Go, para uma noite em que Frank Zappa queria transformar num álbum ao vivo. Isso não aconteceu na altura. Esperámos 55 anos para que pudéssemos ouvir na íntegra as gravações deste dia em 68 no Whiskey A Go Go. Algumas das gravações ao longo dos anos foram saindo em diversas bootlegs, mas agora já está cá fora a edição original, oficial, de Zappa com os Mothers of Invention ao vivo na sala Whiskey A Go Go, uma das mais emblemáticas salas de Los Angeles. Foi aí, por exemplo, que os Doors construíram a sua reputação, assim como outras bandas da Califórnia, mas também uma sala que recebeu, por exemplo, os Led Zeppelin, ainda antes do grupo lançar o disco de estreia, também Alice Cooper, entre muitos, muitos nomes que passaram pela sala Whiskey A Go Go, uma sala que continua a fazer história e fez história nas décadas seguintes. Mas vamos à música, começamos com o tema Plastic People e vamos continuar percorrendo aqui algumas das músicas desta noite de 23 de julho de 68 no Whiskey A Go Go por parte dos Mothers of Invention. Primeiro, uma breve introdução por parte de Frank Zappa a explicar o que aqui aconteceu durante esta noite de concerto, e depois vamos escutar a faixa Whiskey Improvisation Episode 2 e também Status Back Baby, duas músicas ao vivo no Whiskey A Go Go, num concerto que contou com músicas de Zappa, mas também uma série de improvisos só possíveis com esta banda que Zappa tinha ao seu dispor, os Mothers of Invention. Vamos então escutar Frank Zappa e os Mothers of Invention ao vivo no Whiskey A Go Go em 1968. The purpose of this evening is supposedly to make some recordings of the Mothers live in person someplace. This is the first time we really recorded anything live. Well, no, second time. We did something in Miami. Yeah, that didn't turn out too swift. And I knew I was blocking that for a reason. We hope that this turns out a little bit better. It's pretty hard to record what we do because it gets so loud and ugly. But we're going to... what will happen, probably, is while attempting to record some of our standard repertoire, in case something goes wrong or if it sounds like the take is coming out like shit, we're going to stop and go over it and do just like they would do at a normal recording session. This might get boring after a while, but from time to time, there'll be interesting events taking place here in the arena to keep you occupied. We have some special guest artists who will be sitting in tonight to entertain you. We have Wildman Fisher, Mr. Dynamite himself, the hardest working man in show business, Joseph Pirasanti, who is a new talent on the strip. You'll enjoy what he does very much, I'm sure. Bro. Yeah, gotta have Bro sit in tonight. You know, it's so hard to keep these teenagers happy. There's no way for us to know whether or not they're recording this at all. And we're going to begin with episode number 2. Just start playing something nice. In G minor. Make it up. Thank you. I used to think that it was my school. I was the king of every school activity, but that's no more. Oh mama, what will come of me? The other night we painted posters, we played some records by the coasters. A bunch of pom-pom girls looked down their nose at me. They had painted tons of posters, I had painted three. I hear the secret whispers everywhere I go. My school spirit is at an all-time low. It was my school. Everyone in town knows I'm a handsome football star. I sing and dance and spray my hair and drive a shiny car. I'm friendly and I'm charming, I belong to Team Olé. I'm gonna try like mad to get my status back today. A Floresta Encantada, e esta semana o destaque alargado vai para uma nova edição de Frank Zappa. É sempre ocasião para celebrar, e neste caso é um disco ao vivo, captado em 1968, o concerto de Zappa na sala de concertos Whiskey A Go Go, em Los Angeles. Aconteceu a 23 de julho, e escutámos nestes últimos minutos as faixas Whiskey Improvisation, Episode 2 e também Status Back Baby. Foi nessa noite de 23 de julho que Frank Zappa e a sua banda, os Mandas of Invention, tomaram conta do Whiskey A Go Go. Foram 5 horas de concerto na perspectiva de se gravar um disco ao vivo. Frank Zappa, no início também desta sequência, a avisar que era provável que parassem as músicas para retomar, pois o objetivo era mesmo tentar gravar o melhor possível o álbum ao vivo. Mas também para a noite não ficar muito chata com este concerto, os Mothers of Invention convidaram uma série de pessoas. Há, por exemplo, também bailarinos que foram convidados para atuar à frente da banda, e podem conferir, por exemplo, essa noite em algumas filmagens disponíveis juntamente com esta edição, por exemplo, no YouTube. Foi restaurado um filme com alguma música e que dá para ter uma ideia desta noite no Whiskey A Go Go, na Sunset Strip em Los Angeles. Vamos continuar com mais música de Frank Zappa em concerto, e agora seguimos com mais duas faixas, que na verdade é uma música que se cola com outra. Primeiro, Brown Shoes Don't Make It, que cola depois com uma espécie de jam session de improviso chamada Brown Shoes Shuffle. São faixas longas, mas que de certa forma revelam todo o virtuosismo técnico dos Mothers of Invention, e que ia ser marca no percurso, em todo o percurso de Frank Zappa durante as décadas seguintes. Frank Zappa e os Mothers of Invention ao vivo em 1968 na mítica sala Whiskey A Go Go, a rodar agora na Floresta Encantada. All right, hold quiet for just a second. We're gonna attempt something now that we've never performed on stage before. Might be a little raggedy in spots, but what the heck. When we first recorded Brown Shoes Don't Make It, it's pretty much of an ordeal because some of the music was a little hard to play and we kept messing it up and all this stuff. And about 2 years later, we finally got around to pretending like we learned it. And we've been rehearsing on it diligently for about a month now. And I don't know what's going to happen, but this is the world premiere live of Brown Shoes Don't Make It. Brown shoes don't make it. Brown shoes don't make it. Quit school. Why fake it? Brown shoes don't make it. TV dinner by the pool. Let your brother grow up here. Got another year of school. You're okay, he's too weird. He's a bummer, he's a bummer. He's a bummer every summer. Be a loyal plastic robot. And cut your hair. Be a jerk. Go to white. Be a jerk. Go to white. Be a jerk. Go to white. Be a jerk. Go to white. Do your job and do it right. Watch the ball. TV tonight. Do you love it? Do you hate it? There it is, the way you made it. Why? Of a girl about 13. Off with her clothes and into a bed where she tickles his. His wife's attending an organ show. She squealed for a week to get him to go. But back in the bed is teenage queen. Is rocking and rolling and acting obscene. Baby, baby. Baby, baby. Thank you. nasty, nasty, nasty. Only 13 and she knows how to nasty. She's a dirty young mind, corrupt and corroded. Well, she's 13 today, and I hear she gets loaded. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. If she were my daughter, I'd... What are you gonna do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What are you gonna do, Daddy? If she were my daughter, I'd... What are you gonna do, Daddy? Smother that girl in chocolate syrup. Slap her on again. Oh, baby. Smother my daughter in chocolate syrup. Slap her on again. Cause she's my teenage baby and she turns me on. I'd like to make her do a nasty on the White House lawn. Cover my daughter in chocolate syrup and boogie till the cows come home. Time to go home. Madge is on the phone. Gotta meet the Gurneys and a dozen gray attorneys. TV dinner by the pool. I'm so glad I finished school. Life is such a ball. I run the world from city world. Thank you. try to be soft with the girls. It sure has been swell having you over here to our teenage recording session. And we hope you come back to the next one, if we can ever raise the money to have another one. Gee whiz, it has been delightful. We'll see ya. Good night. A Floresta Encantada, em destaque alargado Frank Zappa e os Mothers of Invention, a propósito de uma edição muito, muito recente, Frank Zappa e os Mothers of Invention ao vivo na sala Whiskey A Go Go em 1968. A edição conta com 3 CDs com muita música de Zappa, também muitos improvisos, numa noite que foi pensada precisamente para um disco ao vivo. Isso não aconteceu, as gravações ficaram nos cofres de Zappa e 55 anos depois foram restauradas e chegam agora nesta edição obrigatória. Estivemos com duas faixas, na verdade só uma música, mas são duas faixas, uma com o título Brown Shoes Don't Make It, colámos depois com Brown Shoes Shuffle, uma espécie de jam session a fechar aqui esta música de Frank Zappa e os Mothers of Invention, a fechar também o destaque alargado, aqui uma espécie de Zuvizeva Zappa quase a ocupar todo o programa da Floresta Encantada. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa. Zuvizeva Zappa, claro, o espaço da Floresta Encantada, dedicado apenas a canções de Frank Zappa. Há pouco já falámos da banda que segue e que vai fechar a edição de hoje da Floresta Encantada, os Doors, eles que construíram grande parte da sua carreira ao vivo no palco do Whiskey A Go Go. Foi lá que de facto arrancaram com a sua carreira e que se tornaram referência na noite de Los Angeles e depois explodiram para o resto do país, dos Estados Unidos da América e também o resto do mundo. Mas vamos recuperar uma música não ao vivo no Whiskey A Go Go, havendo gravações são só em formato de bootleg e sem ser um som muito, muito bem definido. No entanto, vamos até ao concerto no festival Isle of Wight, em 1970, e foi lá que tocaram esta, When the Music's Over, os Doors, em concerto também, num programa todo ele aqui na Floresta Encantada de música ao vivo esta semana, When the Music's Over, os Doors ao vivo em Isle of Wight, no festival de Isle of Wight, em 1970, e encerrar a Floresta Encantada de hoje.